O crime cobra, os manos vão estar na fita. Fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, prá! E vem de preto, polícia, bandido, cenário louco. Tá osso, viver malandragem é cabuloso. Bandido matando polícia, polícia matando bandido. Polícia matando gente inocente, mais um na estatística. Eu vim de lá, de onde eu venho, não tenho mancada. Viver o que vivi, ha, não tenho pisada. De ver sofrer, ver chorar, me deixa mais forte. E é mãe chorando, no pranto, nunca foi sorte. Vou caminhando na fé, é crendo no pai. Lembrando sempre da cruz, ha, e nunca cai. Aqui se fez, aqui se faz. Se cria um homem e tem viela quebrada, o couro come. É só revolta correndo pelas artérias. E quer morrer, quer matar, virou matéria. É várias fitas, DF, quem é não treme. A PGO, Zona Sul, ligou os crentes. E quem diria, perdeu, dormiu na vala. É muita fita, visita, quem é não cala. A fita branca na paz e não se rende. Lamento filho, a bala já tá no pente. Fita, fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, os manos vão estar na fita. Fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, prá! Fita, fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, os manos vão estar na fita. Fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, prá! E os manos estão nas fitas. Eita. Na busca das Mercedes. Acelerando nas pistas, nas biqueiras, nas vielas, no morro, ferrolho, sangue no olho, no gama, nos Porsche, nos autorama. Os mano quer estar na fita, nos corre em busca da conquista. Só na fita, tambor rodando, pente lotado. No oeste, no sul, vacilo tá enquadrado. Lá na Santa, se colhe o que se planta. Deu mole, cerol na garganta. E os manos só nas fita. Civic e Azira nas pistas. Carrega sua cruz. O sangue que escorreu por você foi o de Jesus. Só Jesus. Absolute Ballantine Domecq. Nada disso, a Fiat Sedeck. Programado pra parar, na vida esbagaçar. Foi mal. Sai pra lá, racha. Não, não vou na marcha ré. Eita. Eu tô de pé na fé com Iavé. Iavé. WC face a face, Aparecida, Gama Santa. Só quebrada, é só combate, é só combate. WC face a face, é só combate. É só combate. Pou, pou. É só guerreiro de combate. Fita, fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, os manos vão estar na fita. Fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, prá! Fita, fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, os manos vão estar na fita. Fita, vejo o crime no ar. O crime cobra, prá!